No localizador estabilizado. Ajuste de altímetro no 0 no 7. Olympus 29. Desvios, Olympus 29. Salvador, Gol 1606, só tem que dar informação brava. 3152, autorizado Maceió, nível 370. Pelo Whisky 58, pista no zero, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5536, Altan 3152. Autorizado Maceió, nível 370, via pelo Whisky 58, decola da 1-0, curva esquerda Pucaracaju. 120, controle 5536, o transponder do T3152. Correto, portão 10, chamada pronta. Erro 2010-1017, 1017 o ajuste. 50 vazio. Aciona identificação, chegada a mar e desse mantém a nível de voo 060. 060 a mar, 59. Olhando para os dois dados no localizador. Olhando 29, autorizado final LS, chama agora a torre Salvador e 118612. 862, evento. Salvador, Olympus 29 no localizador. Olympus 29, boa noite, reporte externo baixado, travado, vento calmo. Passará. E o WhatsApp, eu digo 899, já. Ok, 1606, vamos ter essa prova mais quantas milhas? Por aproximadamente 15 milhas, são informações pesadas à direita. Suficiente. O Webjet 5899, condições de voar na proa 055? Tem sim. Ok, oi proa 055, desça para 3 mil pés, o ajuste no 017. Só 017, já. Olympus 29, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Ajuste no 017. Livre pouso para o Olympus 29. Dá presente o gol no 606, tem condições. Mantenha a proa por mais 3 milhas e após Luna, gol no 606. Mantenha presente 070 por 3 milhas após Luna, o gol no 606. Para 210 mais, 606, desce para 3 mil pés, ajuste 1017. 3.017, reduzindo para 2109, 606. Chama taxista 3, soma 5 por 2. 405, vai livrar a direita e vai reportar na delta para o cruzamento, Olympus 29. Jet 5899 está efetuando desvios? Portão já mostrou. Reduza para 1970 nós. 1709 no 606. De Salvador, boa noite, Azul 4069. Boa noite, Azul 4062, acione identificação, chegada Mari. Vê se mantém a nível de voo 050. 050 na Mari, 4062. Pátio de Alfa, repórter do ponto de espera. Pátio de Alfa, repórter do ponto de espera, até 3152. Executar essa Pronel Web 5899. Afirmativo, está autorizado LS, descendo para 2000 pés, ajuste 1017, posto localizador. Ok, chamará. Nessa Pro Intercepto no 606? Ativo no 606, está autorizado LS, desça para 2000 pés, reporte no localizador estabilizado. 2000 é portado estabilizado no LOC ou no 606. Controle é o 4062. informações até bem próximo do campo. Solicita a proa 020 por 30 milhas. Autorizado, 020. O azul 4062. Azul 062. Estabilizado o Webjet 5899. Webjet 5899, complete LS, chame a turma no 86. 86. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou no 643, tem da informação Bravo, tá passando 180, repita 1960. Boa noite, gol no 643. Acione identificação, chegada Mari, corrija o Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1017. Ok, na Bonf, descendo para 4000 com ajuste 1017, gol 1643. Gol no 606, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, operacional estabilizado no 606. Oi, boa noite, Webjet 5899. Bom dia, né? Tá mais uma milha minha aqui, passando externo, tem mais travado. 5899, bom dia. Livre pouso, pistão 0, vento calmo. Ajuste 9093, check trem. O ajuste é 1013? E meu ajuste? 9097. Ah, ok, 17, o trem baixo travado, tá livre pouso, pista 10. Webjet 5899. Autorizado final LS, chame a torre no 86, ou no 1006. 1086 com a torre, obrigado. Torre Salvador, ou no 1006 da Gol, final ILS, ou no 1006. Reporte baixado travado, aguarda pista livre, no 1006. Guardando pista livre, reportando baixado travado, no 1006. Serra baixada e travada no 606. Guarda pista livre no 606. Guarda. Web no solo azul 5, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Web 5899. Meia 06, pouso autorizado, vento calmo, check trem, 1017. Tá passado e travado, tá livre pouso na 606, pista 10. Vai manter essa prova por mais quantas milhas? Por mais 15 milhas. Ok, gente. 2, alinhar e manter. Alinhe e mantém, então 3, 1, 5, 2. Direita para o Sierra Victor 372 para interceptar o rumo aproximação final, o azul 4072, 4062. Matião, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador. 2 mil pés, autorizado LS, reportará. O número 643, redução para 210 mais. 2109, o número 643 da Gol. Alfa Juliette para o portão 5, no 606. Decolagem autorizada, vento calmo, o ajuste no 097. Tipo de decolagem, está 3152, dá 90. Quanto 3, vento para sequenciamento, direita, proa 240. O altímetro no 097, desça para 3 mil pés agora, 1017 nós. Para 3 mil com 1017, bom nome é com 3. Na proa 240, limitado pela radial 290 de Salvador. 240, limitado pela 290 de Salvador, voo 1643. No localizador, 4062. E antes está autorizado pela LS, agora transferência, 4062. Guardando. Controle Salvador de Gol 1896, ciente da informação. Bravo. Gol 1896, aciona identificação. Mantenha a proa 40, tráfegos anteriores ao seu, mantiver essa proa por 40 milhas, devido a formações. Mantendo a proa, desce até 150. Mantenha o 050, 1896. 050 agora, obrigado, 896. Pelo Salvador, modo 3152, decolador 1-0. 3152, contato radar, mantém o nível 370, sai da pública.